Policiais civis do GAECO de Cascavel, com auxílio de policiais da Delegacia de Homicídios e do DENARC de Foz do Iguaçu, prenderam na manhã de ontem Leandro Marçal Marques, de 25 anos, e Anderson Santos da Costa, 24 anos, ambos moradores de Foz do Iguaçu. Eles são acusados de associação para o tráfico de drogas. Segundo a promotora doutora Juliana da Costa, os dois indivíduos eram quem forneciam as drogas para os líderes da quadrilha que ficavam na cidade de Assis Chateaubriand, aqui no Paraná. Ao todo, nesta operação, foram cumpridos 25 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão. A ação movimentou policiais em 4 cidades do Paraná. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.